Vai. Tô na louca, né, ladrão? Lá do oeste da cidade. Para os lotes aqui agindo na crocodilagem. Pronto pra dar o bote, vagabundo se disfarça. Monte Cristo é mó perigo, a temporada é de classe. De longe eu vejo então farol alto na neblina. É o doido e penso. Geral de rotina, serial killer no veneno. Dentro da viatura, se deveu então já era. Não deu tempo nem pra fuga. Mas tem que ser esperto no meio desses lock. Muita calma, vagabundo. Na conquista dos malotes, não adianta dar um passo maior do que as pernas, é devagar e sempre. Então não se desespera, pois sabe como é, né? Apressado come cru, vai com muita sede ao pote. Abraço zum zum zum, então se liga só na maldade do mundão. Sujeito chega todo estilo bandidão. Pergunta pro fulana onde tá, onde mora. Falou que era amigo conhecido, é mó história, hein? Falou que já não via, já tinha uma cara. E não se lembra onde fica a sua casa. Vai vendo só sujeito agindo na crocodilagem. Nem sei se é bandido ou polícia no disfarce. Eu não, né? Nunca vi, não conheço, não sou louco de dar brecha pra esse tipo de sujeito. Então que Deus me proteja e me livre do perigo. Mas se tiver que ser, de trombar o inimigo é nós. Vamos que vamos pra esse escuro, nós não treme. Se for pra chorar a mim, então que chore a mãe dele. Negou. A vida é um jogo e cada passo é uma fase. Nos momentos de tensão, não tem como dar um pause. O jogo segue, vagabundo, não mosca, não bobeia. Desse jeito, cê já sabe, mosca zonza cai na teia. Como é que é, vacilão? Tá de touca, é? Dando pisada com os irmãos na quebrada. Tá doido pra provar o gosto amargo da quadrada. É, daquele jeito, assim que é. Assim que é, bota fé, o gaki não cola, né? Lá de banco em banca tá pensando que é quem. Na quebrada nem vem, da ponte pra cá. Se mosca fica cruel, se desanda vai pesar. Assim que é, bota fé, o gaki não cola, né? Lá de banco em banca tá pensando que é quem. Na quebrada nem vem, da ponte pra cá. Se mosca fica cruel, se desanda vai pesar. Vixe, daquele jeito, mano. Não mosco, tô ligeiro na fita. É, mano, Del, Wallace, nós. Mas sem conexão, mó satisfação, vai. Monte Cristo, Grota City, perigo até o pescoço. Quem sabe, sabe, vagabundo, rói o osso. Desespera, não espera, abre o fogo, sai da reta. É fogo contra fogo, os bobos não dá trégua. Gambezinho, knock toque, malandro não dá sopa. Eles querem o tocor e se dormir vai virar bolsa. Doido, é zona louca lá do oeste de Floripa. Antes da ponte é mó tensão, ladrão se agiliza. Exemplo de vitórias, trajetos percorridos. Me lembro de histórias, de fatos ocorridos. Tanto fez, tanto faz, tem que ser jogador. E pra ser feliz tem que ser vencedor. Isso escutei, serviu como inspiração. Som de mão, som de drão, armazém, conexão. Nice. Tipo um time união, o esquema é contra-ataque. Vamos lá buscar o que é nosso aqui, é nóis, coletividade, doidão, é nós mesmo. Vamos morder uma grana, assim que é parceria. Na rua e na lambança, meus planos de conquista não vão por água abaixo. Se tem brecha, liga eu, nessa fita eu me encaixo. É um, dois, o mundo é louco, cê sabe como é. Tão testando sua febre, é isso que eles querem. Que nem Zé, não morro não, me lembro e não creio. Saudade das antigas, hoje em dia mó perreio. Rio, mó pressão, sangue bom, continente tá milhão. Toda mão é correria, mas só quem tem o dom. Vixe, a malandragem tá de touca, mano. Obrigado, vagabundo. Lá do oeste, zona louca. Assim que é, bota fé, o gaki não cola, né? O lado de banco em banca tá pensando que é quem. Na quebrada nem vem, da ponte pra cá. Se mosca fica cruel, se desanda vai pesar. Assim que é, bota fé, o gaki não cola, né? O lado de banco em banca tá pensando que é quem. Na quebrada nem vem, nem da ponte pra cá. Se mosca fica cruel, se desanda vai pesar. Aí, é desse jeito. Nego Rude, Preto Jimmy. É nós mesmo, vagabundo. Mas em conexão SC, é tudo nosso, doido. Vários conselhos bons de um malandro bom. Da quebrada tipo Príncipe, é nós na caminhada. Muito amor pelo subúrbio, mesmo que seja escuro. Paraíso voltará, quem sabe no submundo. Às vezes eu me encontro assim, tipo no veneno. Penso em várias fitas que até fico surpreso. Mas nem sempre toda mandrão, a gente vai tá junto. Vagabundo é nós e mais um dia de luto. Sai pra lá, nem vem. Espírito negativo, Deus é mais, é nele que eu confio. Zona Oeste tá comigo, é nóis. Várias quebradas que eu colei, subi chegar, respeitei também, fui respeitado. Yo, represento o armazém conexão, é lado a lado. A buscar pelos malotes, convidei meus aliados. No meu subconsciente, um Cadillac e até pro Thiago. Saudade é mato, lembrança faz chorar. Um coração de pedra, virou um rio de lágrima. Uma tonelada de mágoa na mente, não tem mais pra onde correr. Mas meu caminho é só pra frente. Humildade sempre só quem é, tá ligado? Colo de bancos louco em qualquer canto da cidade. Mal corre pelo rap, os vagabundo aqui tem ginga. paz na Grota City, comunidade das casinhas. Mano, dá me diz, bom som de raiz, lá do Monte Cristo. Pro, pro, pro, pro. Yo, tá sinistro, mas guerreiro sobrevive. Visitei no cabelão, meu compadre, a cena é triste. Luz para os meus pés, meu caminho eu mesmo faço. Na quebrada, nas ruas, no palco, malandro nato. É pra trincar, hein? Pra bolar o plano é desse jeito, é tudo nosso. Assim que é, bota fé, o gaki não cola, né? Pular de banca em banca, tá pensando que é quem? Na quebrada nem vem, nem da ponte pra cá. Se mosca fica cruel, se desandar vai pesar. Assim que é, bota fé, o gaki não cola, né? Pular de banca em banca, tá pensando que é quem? Na quebrada nem vem, nem da ponte pra cá. Se mosca fica cruel, se desandar vai pesar. Infelizmente tem uma pá de Judas por aí. Infelizmente tem uma pá de Judas por aí. Infelizmente tem uma pá de Judas por aí.